ZYL 263, ondas médias, 550 kHz, Montes Claros, Minas Gerais. Sintonizar faz bem, você em boa companhia, super rede, boa vontade. Comunicação 100% Jesus, sintonizar faz bem. Super rede, boa vontade de rádio.